Ouça o texto. Ontem, às 9 horas da noite, Mário foi ao shopping. Queria comprar roupa esporte para ir a uma feijoada na casa de um amigo. Entrou logo numa loja de departamentos, porque o shopping fechava às 10 horas. E lá, com certeza, ele encontraria tudo de que precisava. Pediu uma camisa polo azul clara, tamanho 3. Eles tinham todos os números, menos o 3. Mas em amarelo tinha. Calça de algodão em vários tamanhos, em todas as cores, menos cru. O que fazer? Mudar os planos? Mudar de loja? Não havia mais tempo. Ou não comprar nada? Mário mudou de plano. Comprou calça de algodão azul marinho e camiseta listrada azul e branca. Agora responda. 1. Em que loja Mário entrou no shopping? A que horas? Mário entrou numa loja de departamentos às 9 horas da noite. 2. Por que Mário entrou nesse tipo de loja? Porque, em geral, esse tipo de loja tem tudo. 3. O que ele queria comprar? Uma camiseta polo azul clara e uma calça de algodão cru. 4. Ele encontrou tudo o que queria? Não, ele não encontrou nada. 5. O que Mário comprou finalmente? Uma calça de algodão azul marinho e uma camiseta listrada azul e branca.